Tá valendo? Tá valendo? É, nenê! É, nenê! Chora, vagabundo. Esses caras querem falar de nós ainda, neném? Quer? Eu só quero o quê? Eu quero fama, quero dinheiro. Tudo que eu mais quero é viver sem desespero. Tá na cama do maloqueiro. Tudo que eu mais quero é viver sem desespero. Eu quero fama, quero dinheiro. Tudo que eu mais quero é viver sem desespero. Puta na cama do maloqueiro. Sabe qual é? Acordar com medo de tá na rua. Sabe qual é? Despejo deixou a beia maluca. Sabe qual é? Acordar com medo de tá na rua. Sabe qual é? Despejo deixou a beia maluca. Então me atura, mula, surta, burro e burro. A tua postura de outro tá muito trouxa. Então me atura ou surta, mula, burro e burro. A tua postura de outro tá muito trouxa e não é a tua. Sei que cabelo voa, olha dessa taruga. Olha bem pra essa garota e não é a tua. Sei que cabelo voa, olha dessa taruga. Olha bem, bem, olha bem. E ela vem, de Mercedes Benz, só nota de 100. E ela vem, não quer ninguém não. E ela vem, de Mercedes Benz, só nota de 100. Tem a 1.100, ela vem, vem. Nossa, nossa, mas que bosta. Quando eu tava descalço, ela não tava na minha bota. Nossa, agora ela bosta. Hoje eu tô de Ferrari, rada a gostar. Nossa, nossa, mas que bosta. Quando eu tava descalço, ela não tava na minha bota. Nossa, agora ela bosta. Hoje eu tô de Ferrari, rada a gostar. Eu quero fama, quero dinheiro. Tudo que eu mais quero é viver sem desespero. Tá na ó, do maluco, do maluco. Porque o que eu mais quero, nenê, tu quer também. Eu quero fama, quero dinheiro. Tudo que eu mais quero é viver sem desespero. Puta na cama, do maluqueiro. Tudo que eu mais quero é viver sem desespero. E nossa, nossa, mas que bosta. Quando eu tava, eu quero dinheiro. Nossa, nossa, agora ela bosta. Quero fama, tudo que eu mais quero, muito grana, quero muito din-din. Tá na cama, do maluco. Quero fama, porque o que eu mais quero é viver. Eu quero fama, quero dinheiro. Porque o que eu mais quero é viver sem desespero. Tá na nossa, nossa, mas que bosta. E aí, Godó Explode Funk? Tá lançando só pedrada. Pode vir que eu já tô de capacete. E aí? Quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já Godó Explode Funk. Tudo em um só canal.